Rádio Guarujá. ZYJ 754, 1420 kHz. ZYE 891, 5980 kHz. Guarujá. Rádio Guarujá apresenta Programa Sulino Rios. Um programaço feito de aço. Oferecimento Farmácia Josiane, SR Estacionamento, Imobiliária Cobrasol e Ateliê de Costura da Lu. Quero ver poeira levantar até o dia amanhecer. Puxa esse fole que eu tô chegando agora. Tá chovendo mulher e eu não vou ficar de fora. Toca sanfoneiro, toca mais que eu quero ver. Bom dia, Florianópolis! Bom dia, minha Santa Catarina amada! Eu sou o Sulino Rios. Eu já estou aqui! Simples que fiz com amor, o trabalho sério dos heróis anônimos, também procedentes do interior. Eu rendo homenagem ao discotecário, ao sonoplasta e ao produtor. Dos grandes programas que vão para o ar, na voz de cansado do bom locutor. Ei, música bonita, abrindo o programaço feito de aço. No comando de Sulino Rios pela Guarujá de Florianópolis, a festa apenas está começando. Dia bonito em Florianópolis e de frente a frente com 10 dedos de ouro. Ele, Jean Romeiro, o moço natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, tchê. Mas que barbaridade, tchê. E a alegria está apenas começando. Aí a toda a equipe estão já preparados aqui para vir com as suas novidades, com o seu trabalho. Aí o primeiro que vem aí para dar o seu bom dia, com todo o carinho, é o produtor musical do programa e locutor de alô para as pessoas que ligam para o nosso telefone e que participam também do Facebook. Aí, em todo o Brasil, em outros países do mundo, você pode curtir aí nas redes sociais, né, no Facebook, aí com Sulino Rios, Diomar, e você vai curtir também no Facebook. Programaço bonitaço, feito de aço, do comando de Sulino Rios, pela Guarujá de Florianópolis. Produtor musical e o locutor de alô, Heleno Diomar. Bom dia, tudo bem, Heleno? Bom dia, Sulino Rios, bom dia, Heron Diomar, bom dia, Cléo Diomar, bom dia, Jean Romeiro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, e vamos para mais um programaço nesse domingo lindo aqui na Ilha da Magia. E Florianópolis, hein? Tem a linda Florianópolis, nós vamos rodar depois um pedacinho de fundo musical, composição de Sulino Rios. E vem para dar o seu bom dia também, formado em jornalismo, o homem que viaja e de vez em quando ele não vem aos domingos do programa, quando está viajando para outros estados do Brasil ou para outros países do mundo. O moço aí que dá palestra lá fora e aqui no nosso país. Jornalista Heron Diomar, bom dia. Opa, bom dia, Sulino Rios, bom dia, mesa, Heleno Diomar, Cléo Diomar, o nosso amigo Jean, né? Um abração para todos os ouvintes. E lembrando, Sulino, quem quiser fazer aí, tá com um buraco na rua, o programa também é utilidade pública, hein? Se tiver alguma coisa aí na sua rua, né, um buraco, poste, esgoto, né, tiver alguma pendência aí, entre em contato com a gente aqui que a gente vai estar falando sobre o assunto do programa, ok, Sulino? Ajudando a população, né? Utilidade pública no programa. Utilidade pública. Ele é especialista em futebol, né? E depois nós vamos comentar alguma coisa, nós vamos convidar o Jean Romeiro para entrar também no bate-papo. Vamos ver se ele aceita, né, depois, né? Mas ele aceita, ele é bom, eu acompanho o trabalho dele, rapaz, pera. O cachê dele não é pequeno não, é uma pera. Ele tem uma voz bonita, conhecimento legal, e acompanhei o trabalho dele, do Rui, da galera, do Edson, do Claudio Nir. É uma máquina, hein, aquele homem, hein? Meu Deus do céu. Cléudio Omar, tudo bem? Bom dia, Sulino Rios. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Heleno Diomar, Heron Diomar, Jean. Vai ser um domingo especial, um domingo alegre aqui no programa Sulino Rios. É uma festa na Ilha da Magia, né? Todos os domingos, das 9 ao meio-dia agora, novo horário, hein? 3 horas de bom programa, podemos ficar bem à vontade. De vez em quando a gente vai dar uma gaguejadinha aqui, mas não tem problema. Mas vamos abrir com uma música bonita. E quem vem desta feita aí para alegrar os nossos ouvintes, aí para você que está curtindo neste momento, senhoras e senhores, moços e moças e crianças, obrigado pela audiência. Irmãs Barbosas Mineiras de Minas Gerais. Ah, olha aí, olha aí, olha aí o título da música, o que é que diz? Fim de semana, deixa cair, meu amigo Jean Romero. Fique mais um pouco deitado na cama. Esse fim de semana você é só meu. Depois dessa noite tão maravilhosa, foi a mais gostosa noite que me deu. A vida da gente é tão emocionante. Somos mais que amantes, Julieta e Romeu. Por isso eu te peço, não saia da cama. Esse fim de semana você é só meu. Eu quero aproveitar o tempo que tenho contigo. Quero teu abraço, quero teu abrigo. Quero fazer tudo o que quiser fazer. Eu quero fazer o homem mais feliz do mundo, pra você se lembrar de cada segundo desse fim de semana de amor e prazer. Nosso amor parece errado aos olhos dos outros que não têm amor. Pouco me importa se alguém falar. Se te amar é pecar, quero ser pecador. Dentro da minha casa trago quem quiser. Eu sou muito mulher e vivo com o que é meu. Por isso eu te peço, não saia da cama. Esse fim de semana você é só meu. Eu quero aproveitar o tempo que tenho contigo. Quero teu abraço, quero teu abrigo. Quero fazer tudo o que quiser fazer. Eu quero te fazer o homem mais feliz do mundo, pra você se lembrar de cada segundo desse fim de semana de amor e prazer. Café da manhã não foi. Fim de semana foi o sucesso aí com as irmãs Barbosa. Hora certa, Guarujá, 9 horas, 9 horas e 8 minutos.